Você é simplesmente tudo pra nós. Essa aqui é pra você. Sempre dei maior valor ao que cê fez por mim, talvez não bastante, isso eu também percebi. E quando cê sai pra trampar, a gente fica lá pensando em como você tá e quando vai chegar. Desde os tempos de moleque é assim, acorda cedo, deixa tudo em ordem, enfim. Pra mim, nada mais precioso do que quando cê chega. Tudo que quer é te abraçar, te apertar e você me beija. Tudo bem, nem sempre é desse jeito. Tem dia que tu tá na cara, aí eu respeito. Falo só o necessário pra não te perturbar. Dia longo, estresse, ainda conta pra pagar. Criar três moleques sozinha não é nada fácil. Não que tu tire de letra, mas faz a tua parte. Nunca nos deixou faltar absolutamente nada. Tudo que a gente queria, se possível, comprar. Algumas vezes te decepcionei, mas mesmo assim me ajudou. Quando te procurei, falei, ouvi, me escutou, me ensinou. O puxão de orelha é claro que não faltou. Nas horas de tristeza me entende perfeitamente. Me deixa quieto no canto porque você também sente. É impossível colocar nossa história em papel. Isso daria um livro do tamanho do céu. O tempo passa, a gente cresce, eu sei, mas dá vontade de viver tudo outra vez, por mais que a vida faça. E nós homens logo seremos sempre crianças aos seus olhos. O tempo passa, a gente cresce, eu sei, mas dá vontade de viver tudo outra vez, por mais que a vida faça. E nós homens logo seremos sempre crianças aos seus olhos. Com a molecada era uma briga, era embaçado convencer a dona Maria. Marcação cerrada pro filho não se perder, como uma pá daquela época que hoje se vê. Ou já se foram dessa pra uma melhor. Lembro você ficava em choque quando eu saía só. Mó interrogatória quando eu chegava, ficava de cara feia e te chamava de chata. Mas sabendo que era pro meu próprio bem, adolescência não dava ouvidos a ninguém. Me lembro bem de quando o bici morreu, o ombro que fui chorar mais uma vez foi o seu. Que nunca me negou afeto, carinho, nada. Quantas vezes você viu correr por ele minhas lágrimas que atravessavam sua pele, iam pro seu coração e depois ia chorá-las por mim, sozinha na escuridão. Quantas vezes te vi chorando, sem saber porquê. Talvez por saudades da sua mãe que há tempos não vê. Eu nunca soube o que fazer por você nessas horas. Te deixava colocando a saudade pra fora. Eu só quero que tu saiba o quanto eu te amo. Daqui a mais umas três vidas continuarei te amando. Então vou continuar tentando te dar o mundo, porque você pra mim, mãe, é mais do que tudo. O tempo passa, a gente cresce, eu sei, mas dá vontade de viver tudo outra vez, por mais que a vida faça. E nós homens logo seremos sempre crianças aos seus olhos. O tempo passa, a gente cresce, eu sei, mas dá vontade de viver tudo outra vez, por mais que a vida faça. E nós homens logo seremos sempre crianças aos seus olhos. O tempo passa, a gente cresce, eu sei, mas dá vontade. É só um pouco do que você representa pra mim. Que a vida faça. Poucas palavras, eu só quero que a senhora saiba. A gente cresce, eu te amo mais do que tudo nessa vida. Valeu mesmo, mãe. O tempo passa, a gente cresce, eu sei, mas dá vontade de viver tudo outra vez, por mais que a vida faça. E nós homens logo seremos sempre crianças aos seus olhos. O tempo passa, a gente cresce, eu sei, mas dá vontade.